de uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. E amiga Sandra de Souza, parabéns também pra você, felicidade, viu? Essa minha paixão. Alô, bolão! Meu coração, oh, não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. Vai tocando e não repete nenhuma, Ido! Aí, DJ Ido! Solta, solta! E vai girando, casota, vai girando! Gira, gira, gira! Ademar Gonçalves, o incansável da carroça. Não, não me deixe jamais, pois sem você já não encontro a paz. Oh, baby, é o meu sonho. Meu Deus. Juro, te quero, te amo demais. É. Gente, o Ademar vai jogar os abadais do nosso bloco do Chifrão. Vai! Joga aí, Ademar! Joga pra galera! Joga! Do bloco do Chifrão! Joga pra galera do bloco do Chifrão! Hey, Búfalo do Marajó. Uma gatinha curtindo o som, tomando a cervejinha. É o sabor. Esse é o Brasil, Igreja Marcelo e a Bebeira Dama. Ligeira, Kelly, Priscila. Todo mundo aqui, alô Marcelo da Vila Morajá. Ele me atende quando eu quero mais. Eu danço brega sem parar. E vem a sede, eu quero tomar. Só bebo serva, só bebo serva. Serva é a cerveja que me dá inspiração. Eu bebo serva. Aí, Vera Verão. Aí, Josinha! Só bebo serva, serva é a cerveja que me dá inspiração. Eu bebo serva, serva conquistou meu coração. Tá muito, pai. A galera, e aí, chama aqui! É diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Tá de casota! Vambora, embora, mano. Junta logo teus planos e a baladeira. Pô, já vai zafar. Te passa logo o estrato. Ele passa e corre. Toma teu mão que vai. Deixa eu passar pra DJ Fábio. Lá do Búfalo. E hoje tem o Búfalo. Lá no Caribe Show. De manhã soba, fala alguma gororoba na viagem pra comer. Olha aí o prefeito de Abaité. O bloco rock das equipes. Alô, Aline. É boa, mas eu tô vendo que tem super lotação. Mas vai contra a maré, eu prefiro ir a pé. Pois salva-vida só tem pra tripulação. Com muito custo chegamos no outro lado. Agora com pé na cidade, a fulhancada é geral. Juntos humanos vamos tomar uma rodada de cerveja bem gelada. Pois eu quero é passação. Eu vou só te amar, Davidson Reis. Eu vou só te amar, Danta Willer. Vai virando casota. Vai. E aí, Will? E aí, Carlos Matrix? A mulher daquele cara não é brinquedo, não. DJ Rafael aí no Nova Dimensão. Um abraço. E aí, Robson? Não sabe que o marido, quando está nervoso, sofre uma transformação. Chora, treme as pernas, treme os braços, anda por cima, ele gagueja de montão. E descobriu a traição. Alô, DJ Tom Máximo. Alô, DJ Tom Máximo. Eu quero sentir um pouquinho o clima do casota. E só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Bate, bate, bate. Cadê o grito das mulheres? Cadê o grito das mulheres? Maestro, cinco, quatro, três, dois. Pra cima, pra cima, pra cima. Vai, vai, vai, vai, vai. catota cantar. Banda Os Canibais, a marca do Melody no Brasil. Aí, Evaldo! Eu acordei pensando em te falar. Alguma coisa que faça lembrar. Deixa na batida. Vivemos por amar. Aí, Josinha! Fugimos sem pensar. Agindo por impulso da paixão. Só quem tá solteiro aí. Só quem não tem hora pra chegar de casa a casa. Vai! Mesmo assim não tem mais volta. Bem alto, vai! Atração só de momentos. Minha vida dediquei. Canta bem alto! Mesmo assim eu me guardei. E essa aqui, ó! Você quer o homem que te faça mulher? Vem, vem, vem, vem ao meu colo, vem aqui meu neném. E hoje eu quero Lúcio CDs. Eu não vou te fazer chorar. Só as mulheres do casota canta. Casota, mestre, nada mais que nada menos, você tocou muito aqui na época, então, relembrar, Casota! E aí, Gilmar? E aí, Gilmar? Aí, alto, alô, Marcela! Eu quero ouvir! Deixa aí, deixa aí. Deixa aí. Nunca vou. Deixa aí. Com Didinho e Toninho agitando a multidão. Bem alto. Muito som. Aqui é Lúcio CDs. E ela não liga. E você não me escutava. Ei. Essa carroça aqui é uma loucura! Toca DJ! Era isso que tu queria aí! E o tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente. Abaixa aí que eles querem cantar! Vai! Bem alto, vai! É a magia. O que é que você quer? Quero te amar pra sempre. Ser de novo adolescente. Fazer planos pra nós dois. Dois. Quer morrer? Quero morrer de ciúme. E sentir apaixonado. Rabiscando guardanapos. Pra dizer que eu te amo. E os momentos vão passando como cinza de cigarro. É uma loucura. Qual amor? Amores que ferem, amores que dói, amores que amam. Chega o doido, meu irmão! A festa vai começar e você vai dançar. Vai, maestro! Sapeca! Explode! Sapeca tudo! Parece que você saiu de um sonho. Você me desse só mais uma chance. só mais uma chance, meu compadre. Escute a minha voz. Aí, Átila! Esse é o velha guarda, velha guarda considerado de luxo. Só quem nunca traiu aí pede uma chance. Só mais uma chance. Outro amor não há. Só nós dois, nós dois, nós dois. Um, dois, três. Tom, tom, tom, tom. Tom, tom, tom, tom. Domingo no máximo. E com carinho para a nossa legião. Eu acho que tá na hora da gente ir para aquela sequência, mas tem que ser do fundo do baú. E quando é fundo do baú, a gente traz o baú de luxo aqui. Tarde tão linda de sol, ela me apareceu com sorriso tão triste, olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém. Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Oh, nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho. Não é. Deixa eu mandar um grande abraço, minha amiga, Aline. E ela já convidando toda a galera que o carnaval de Abaitetuba, o melhor bloco é o rock das equipes. Que a gente com vários DJs. E o Tom Máximo vai estar lá, eu mesmo. Em cima do trio, fazendo rock para as equipes em Abaitetuba, na avenida. E adquira logo o teu abadal, viu? Alô, Abaitetuba! Nem seu nome eu sei dizer, de onde ela veio, pra onde ela vai. Oh, oh. De onde ela veio, pra onde ela vai. Não sei dizer. Teve amor, não sentiu o calor de alguém. Oh, oh. Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza. Olha, Tom! Ao ouvir meu parceiro Carlinho, da oficina do Carlinho, ao Leon, lado da sua primeira dama, amiga Shirley. E ela, Bia! Ela tá solteira. De tudo que eu vi, Sargento Ábio caiu na brecha. Alô, Bia! Um abraço ela pra você. Disse adeus e se foi. A nossa equipe tá de boa lá do Benguí. Eu sei. Alô, Bel, alô, Louro! De onde ela veio, pra onde ela vai. Aqui está a superação em aparelhagem. A carroça da saudade. A emoção de uma magnífica viagem ao mundo das recordações. Saudade. Grande Renato, lá do Tacacá do Renato. Aí a Cris, Rogério Varejeiros. Aqui do lado. Bora, Mega Tops. Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco de amor. Meu amigo, grande Renato do Tacacá do Renato. Você zombava de mim, o melhor, sem querer me escutar. Aí, Rogério! Às vezes até me humilhava, só pra ver toda a gente. E aí, Alexandre do Marambá? Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com raiva de mim, fico com raiva de mim. Só lembrar, fico com raiva de mim, fico com raiva de mim. Big Scooby, do time do Sal e o Paraíba. Aí, Paraíba, tá aqui o meu cartão. Pra você. E aí, Perito? Me deixar. Essa velha guarda. Eu quase que fiquei. Meu amigo Geleia, GDB. De amor. E ele, seu grande amor também. Abraço, Geleia. Você zombava. E aí, equipe curtida a vida. O Cláudio Nayara. E a Cíntia. Carol e Eduardo, GDB. Às vezes até me humilhava. Só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com raiva de mim, fico com raiva de mim. Só lembrar. Baú de luxo. Se é baú, o Tom toca. Thank you. cedo eu aprendi que a minha vida já não era a vida de um rapaz. Não podia mais fazer o que agora normalmente todo jovem faz. Certa noite o destino interrompeu a vida alegre do meu pobre pai. Eu chorei quando senti que perderia o meu amigo, que eu não veria nunca mais. Ai, meu pai, ai, meu pai. Hudson e a Lígia agora pertence ainda mais. Ai, meu pai, tanta coisa não aprendi por você não estar aqui. Logo, logo as circunstâncias então mudaram minha vida imediata. Meu amigo Cícero, Dona Joana, galera do Cícero Lanche, cabeça de labirinto. E o boneco da Marizia. Aí, Drica! Muita desigual, eu pedi tudo pra não perder. Meu amigo Xarope, na área. Um abraço pra você. Aí, Charlie! Meu destino então se fez. Silva da Marambaia. Ai, minha mãe. Ai, minha mãe. Ai, minha mãe. Ai, minha mãe. Tanta coisa não aprendi por você não estar aqui. Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. Encontrei o meu jardim em pleno deserto. Que tento te falar, não contei. O neguinho da Copa Gelo dá valor. Eu queria dizer que te amo. E aí, Eduardo? Meu amigo Henrique, isso aqui também com a gente. Um abraço, Henrique. Já não posso controlar. Diga, Macedo. Esse sentimento. E aí, Macedo? Cada dia aumenta mais. Ei, Joana, dá um tapa na mão dele. Sofrimento. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer e aí, calma, que te amo numa canção. Quero gritar o seu nome. Alô! Abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo numa canção. DJ Tom. Mais uma noite você está só. Mais outra noite tão só. Sem você fico na pior. Quanta saudade. Olha a Amélia. Noite ei, Amélia. Tá chorando. Olha o compadre, Amélia. Pra que sair por aí? Já nem sei te divertir. Quanta saudade. Aí, Daniel Juju. Tão só. Lembro de você me pondo pra cima. Pra cima! A falta que me faz esse louco amor. E nada mais me anima. Paixão ainda te quero, ainda te espero. Eu vou levar o bolo! Pra que sair por aí? Já nem sei me divertir. Eu pensei que era pra comer. Outra noite tão só. Vai rolar um parabéns, não? Calma. Aí, playboy. Mais outra noite tão só. Sem você fico na pior. Quanta saudade. Mais outra noite.

Olha quem tá aqui, viu, Tom? Aline, diretamente lá de Berja, futura prefeita de Abaeté. Por aqui, 2020, é ela. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu, sou eu. Ô, música, meu Deus do céu. E a galera aí curtindo a vida também. DJ Rafael, Raila, Lima e Sorria. O seu verdadeiro amor sou eu. Peça perdão. Galera do Tacacá, moleque. Tá todo mundo aqui. Tacacá do Renato. Tacacá lá da Duque. Uma Vileta. Um amigo Augusto. O melhor tacacá do mundo, né? Quem te merece? Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Pois você vai ver que quem te ama sou eu. Sou eu. Sozinha, sozinha na cama. De Geneiro, saudade, mira. Atenderam o Rochelle e a Cris. Pensamentos, lindos momentos. Carlito CM, já por aqui. Aí, Carlitão. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Fabi. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Viva a esperar em vão. Tava no chão, menstrua. Quero tanto. Boneco da Benergia. Professora Águida. Já por aqui também. Aí, Águida! Grande a tristeza que de noite me acompanha. Sozinha na cama. Tudo voltou, todo! Pensamentos, lindos momentos, lavo no vento, sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim. O Júnior da Coyote também. Um abraço a você. Como é que é? DJ Tom. E aí, Chocolate? Foi um tempo tão gostoso. E o Eduardo estão aqui. Eu não posso esquecer. Bora, geleia! A gente amava jovem guarda. Bora, bolão! E dançava, ei, ei, ei, ei, a saia cada vez mais mini. Subia a minha tensão. E numa festa de arromba, eu te dei meu coração. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar. Meu amigo Fábio, ciúme de você ainda tem. Dalila, o céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar.

Se eu faço mil loucuras, sou capaz do mundo todo lhe dar. E os momentos de felicidade nunca mais vou deixar acabar. Descobriu! Descobri que eu não vivo sem você. Fabiano Henrique! Que eu não vivo sem você. De Salina! Que eu não vivo sem você, meu amor. A Mini Dituna, toca mais uma na carroça. Pega, tá bacana essa música aí. Tu é doido, tá muito bacana. Tu é doido. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Sei que não te quero. Seu amor não é sincero. E aí? Bem melhor assim. Você nunca leva a sério. Eu também já não. Meu amigo Mamau. Aí, Mamau. E as megas tops. Aí do camarote, pode crer. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero, bem melhor assim. Pois sempre assim. Minha amiga Ana, lá do Pitos Lanche, tá na área. E aí, Ana, um abraço pra você. Ela foi empresária Amélia, junto com a Nádia. Aí, Nádia. Luiz e Libeza. Fica com paz, meu amor. Meu amor. Bora, Cícero. Coração e o boneco. Guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar. Ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois. Abracei o cabo Alessandro. Segurança aí do Carlito, é? Minha esposa Jaque. Pois ao sol uma deusa eu vi. E aí, perito? Eu não consigo mais viver longe de ti. Não há um lugar pra nós. Não há. Delícias de coração, elas estão aqui, ó. Jogo frágil, sei. Ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. Meu amigo Robert, frágil, lá do sei. Grupo Líder. E ela me envolveu. E aí, Gonçalves? Agora eu tento ser. Eu já fui, não há lugar pra nós. Não há mundo feito pra nós. Deixa eu tocar mais um. Recordações é com a luxuosa Carroça da Saudade.